fase oriunda, nossos deveres, nossos ofícios, nas curvas de um rio qualquer. Pelo que sei, pelo que vi, pelas frases de efeito, repassando o que aprendi, por amores prazerosos e motores mais potentes, tanque cheio até o talo, cristais de meta, cristais de quartzo, nosso corpo solvente, nossa alma soluto, estamos longe de uma fase só, nós somos absolutos, prelúdio ao ídolo, nossa família síncrona, se movendo no tempo, espaço, dominando territórios, ganhando tempo, se organizando pra não perder tempo, se perdendo, quem investe em tempo sabe do que eu tô falando, uma garrafa de mate leão, 130 na contramão, pista livre, lisa como sabão, de medidas amargas, a médias adagas, decisões concedidas, de sábias palavras, abaixo a porta e saio mais cedo, esconderijo da chave, fica em segredo, cinco vidas na mão, madrugada conto nos dedos, obscuros como a noite, iluminados como hoje cedo.